Vem passando o instante aqui, trem. Torre Salvador, boa noite, Gol, noite 05, estabilizado no localizador, trem checado. O noite 05, autorizado pouso pista no zero, o vento agora de 140 com 07, ajuste no zero, 1-4, Gol, noite 05. Tive pouso no 0-4, Gol, noite 05, na 1-0. Pista molhada. Pista molhada. Torre Salvador, é o Papapapate ali na terra. Aguarde na escuta, Thiago Romeu Serra. Olha o Romeu Serra, tu confia em pronto táxi? Para acionamento. Livre acionamento chama para o táxi. Tchau, Romeu Serra. Para o táxi, Serra. Matrícula total 9882. 9908. Que eu tenho 9982 aqui. Positivo, 9982. Que é igual a distância. Salvador, é o Gol, 1-7, 1-4. Torre Salvador, é o Gol, 1-7, 1-4. 1-7, 1-4. Vai passar agora o marcador externo, checa trem, guarda pista livre. Vento agora de 1-7-0 graus, com 0-6-9, 1014 no ajuste, pista molhada. Já está baixando e travado, aguardando o livre pouso, 1-7, 1-4. 1-8-0-5 no solo de Salvador, às 2-9, livrando o táxi Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, gol no 8-0-5. Campinas, alternativa e autonomia? 4 horas de autonomia. Sente, chame no papá para ingresso, pista no 7, o Thiago Romeu Serra. continuo 4, autorizado pouso, pista no 0, check trem, 1,60 graus com 0,69. Li 14 no ajuste, pista molhada. Trem vai ser travado, senhor Campavista. 1,74, livre pouso. Charlie Romeu Serra. Tri 520 como IPC Automarker. Over the marker, 3520, expect 30 seconds, runway vacated. Roger, 3520, could you confirm, runway wet? Runway is wet, the wind is 180 degrees, 06 knots, QNH 1014. Thank you. Voo no 714, solo aos 32, liberando a pista à direita, via Fox, taxi virá via Alpha, India, portão 3. Alpha, India, Fox 3, voo no 714, liberando. Afirmativo. O Charlie Romeo Serra ingressa a pista no 7, chama ele de pronto. Serra, no 7, chama ele de pronto. Ator, chamador, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, boa noite, vai chamar passando Simbra. Oscar. O TAN 3520, we receive an opening alarm now. 1,000 feet, 3.0 miles touchdown. Runway 10. Roger, clear to land, runway 10, wind is 180 degrees 06 knots, QNH is 1014, out 3 miles out of threshold 10, confirm? Yes, sir. Okay. Clear to land, 3520. Afirmativo. Total aceita 34 ou 38? 34. 34 então. portão, inicia o pushback no portão, no pátio 3, aguardando cópia. Aqui, iniciando, aguardando a porta 9 e 8. Papa Charlie Romeu Sierra, aliado. Sente o Charlie Romeu Sierra. Aguarde para a decolagem. 5, vacating the runway. We'll proceed your taxi via taxiway Alpha Juliet Gate 7. Please confirm the out final was just above the final runway 10. Of course, 3 miles. Two shoulder and 1-0. 3 miles. Quilosca passou a fibra. Sente Quilosca, tá autorizado o pouso, pista 1-0, vento de 170 graus com 0,5 nós, ajuste 1-0 no 4, Golf Quilosca. Quilosca tem um pouso autorizado na 1-0. Total 9882, tá pronto, cópia? Vicente. Muito boa noite, 3170, 3 milhas do glide. 3170, boa noite, continua a aproximação para a pista 1-0, aguarda a pista livre, 1-60 graus com 0-6 nós, ajuste 1-0 no 4. Certo, agora tudo de ferro, 1-0 no 4, aguarda até 3170. Aqui autorizado Guarulhos, o nível de voo 340, via para o Whisky 58, decola da 1-0, curva direita, César Gole e Gonza, controle em 1935, transponder 5-1-1-7, guarde aí um instante para cotejar. Aqui o Charlie Romeu Serra está autorizado decolagem da pista 1-7, de imediato, vento de 1-60 graus com 0-6 nós, 1014 no ajuste. Total Cotege? Eu tenho 34 Guarulhos, São Luís 58, na Cole de Monza, decola pista 1-0 com curva direita, 1935 controle, 5-1-7 transponda, pronto para o táxi com 3 a bordo, alternando o galeão 3-40. 3 a bordo, 3-40, alterna galeão, gente, vai chamar na saída do pátio 3. Terceiro pátio, chamarei na saída do pátio 3. Golf Kilo Oscar no solo de Salvador aos 38, parte destino. Pátio 5, seu abaita. Gente, táxi agora via Alfa, chame antes a Juliette. Alfa, chama a Juliette, o Golf Kilo Oscar. O TAN 3170, check trem. Baixar travado. Vicente, autorizado pouso pista 1-0, vento de 1-60 graus com 0,7 nós, 1014 no ajuste, TAN 3170. Entre livre pouso na 3170. Charlie Romeu Sierra decolou de Salvador às 39, chama controle 1935 ao voo. 1935, boa noite. Torre Salvador, boa noite, voo no 606. Voo no 606, número 2 no ILS, chame passando Simbra. Chamada. total tá livre ingresso via Juliette, após Alfa, após fora da Bravo, chame pronto. O Kilo Oscar observa a passagem 727, deslocando-se até o ponto de espera da pista no zero. Após o mesmo tá livre ingressar a parte principal, cruza o mesmo, após táxi 6 Lima, Mike e Quebec, vai chamar na Quebec para cruzar o no 7. Após o 727, vai ingressar a pista principal, Lima, Mike na Quebec para cruzamento no 7. Poderia confirmar, senhor, o gol 1805 de o procedente do Rio de Janeiro, estimado? O gol no 606 está a 1.200 pés, já passou externo. Afirmativo, gol no 606, agora autorizado pouso pista no 0, 1.50 graus com 069, ajuste 1014. Livre pouso no 0, gol no 606. São 3170, solo aos 41, táxi Alfa Índia Portão 2. Alfa Índia Portão 2, São 3170. Ok, é o gol no 805, confirme? Afirmativo, senhor, só estimado, procede do Rio de Janeiro. Chegada dele, confirme. Afirmativa, chegada. O 805 pousou agora, 0238. Ah, tá bom, muito obrigado. A Lima tem total. No solo aos 43, vai livrar via Fox, após Alfa Juliette, portão 8. Fox, Alfa Juliette, portão 8, obrigado. Total 9882, autorizado a decolar da pista 1-0. O vento agora é de 180 graus com 0,6 nós, ajuste 1014. cruzamento, não sai por aqui. Livre cruzamento Golf Kilo Oscar, estaciona na frequência livre, onde? Livre na frequência Golf Kilo Oscar, obrigado. Bom. Só 9882, veículo de Salvador às 45, controle 1935, voo. 1935, obrigado.